Senhor, Tu falas aos corações, aos aflitos, aos perdidos, cidades de refúgio em nossas mãos, promessas de vida em Teus queridos. Quando a sombra do medo se aproxima e o Vingador do sangue quer nos alcançar, fugimos para Ti, nossa proteção. Na Tua graça vamos nos abrigar. Cidades de refúgio, Senhor, Teu amor é nosso abrigo. Na necessidade és o Salvador, em Ti encontramos o nosso abrigo. Na sombra da Tua luz, em Ti, ó Rei, somos livres. Cidades de refúgio, em Ti nosso coração se vive. Josué guiou o povo fiel, em cada passo nós Te seguimos. Das montanhas à terra, o Teu poder, nosso clamor é por Ti, estamos unidos. Quando a culpa nos tenta prender e a dor nos faz vacilar, Teu amor és o Salvador, em Ti encontramos o nosso abrigo. Na sombra da Tua luz, em Ti, ó Rei, somos livres. Cidades de refúgio, em Ti nosso coração se vive. Refúgio, Senhor, Teu amor é nosso abrigo. Na necessidade és o Salvador, em Ti encontramos o nosso abrigo. Na sombra da Tua luz, em Ti, ó Rei, somos livres. Cidades de refúgio, em Ti nosso coração se vive.